cuvucu de piranha, roça, roça de cadela. Hoje o pipa tá o Gil, hoje é baile da favela. Porra, onde é que tem baile? Onde que pega hoje? Hoje é os lados de lã. Arrasta as puta lá pro 12, arrasta, arrasta, arrasta as puta lá pro 12, arrasta, arrasta, arrasta as puta lá pro 12, arrasta, arrasta, arrasta as puta lá pro 12, arrasta, arrasta, arrasta as puta lá pro 12, arrasta, arrasta, arrasta. DJ Josué. Josué.